Na manhã de terça-feira, por volta de 7h30, servidores da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu, equipe de serviço no posto da PRF em Céu Azul, recuperou um caminhão e um trator que haviam sido roubados em uma fazenda em Ubiratã. O assalto a estabelecimentos comerciais que trabalham com caminhões e tratores tem sido uma constante. Roubos a fazendas e chácaras também. Os veículos estavam parados a cerca de 1 quilômetro do posto de fiscalização no sentido Cascavel-Foz do Iguaçu. Os servidores faziam uma ronda e teriam visualizado o veículo aparentemente em estado de abandono. Sendo assim, realizados procedimentos de identificação veicular que resultaram na descoberta do registro do roubo. Posteriormente, os policiais conseguiram contato com o proprietário, que informou ter sido vítima de uma quadrilha criminosa na noite anterior em Ubiratã. Relatou ainda à vítima que os criminosos que tomaram de assalto o caminhão e o trator o teriam seguido até a sua residência quando ele chegava no final da tarde. Eles amarraram os familiares e roubaram vários pertences da casa. Ainda levaram também uma GMS-10 e cerca de R$50 mil em defensivos agrícolas. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária de Céu Azul. Esta quadrilha já vem sendo investigada pela Polícia Civil de toda a região do extremo oeste paranaense. Em uma das situações de roubo à fazenda, quase R$1 milhão em defensivos agrícolas foram levados. Até o presente momento, não há informações sobre a identificação dos criminosos ou o local de origem desta quadrilha. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.